Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, todas as semanas na clareira da floresta com os druidas. E começamos o programa de hoje com os Free Design, uma banda norte-americana formada em 1967. Não teve grande sucesso comercial, mas acabou por influenciar décadas mais tarde nomes associados a um novo género de psicadelismo, como Stereolab, Cornelius, também High Lamas, e também tem uma forte influência, por exemplo, nos álbuns iniciais de Beck. Viajámos até 1967, até ao registro Kites Are Fun, na primeira edição dos Free Design, onde se nota, de facto, a pop soalheira, luminosa, barroca, e com a conjugação das várias vozes dos Free Design. E é por isso também que o primeiro nome que nos faz lembrar é Stereolab, também pela junção das várias vozes da banda. Escutámos a faixa Make the Madness Press Stop, então para 1967. E agora seguimos com os Electric Light Orchestra, de regresso à Floresta Encantada, a banda de Jeff Lynne, mas em início de carreira em 1971 no álbum homónimo da Electric Light Orchestra, uma banda que começou como uma espécie de projeto paralelo dos Move, banda onde estava Roy Wood, que viria mais tarde a ser um dos elementos dos Rolling Stones. É em 1968 que Roy Wood tem uma ideia de criar uma banda que juntasse o rock com um som mais clássico de orquestra, um som mais barroco, numa espécie de continuação de A Day in the Life dos Beatles, mas levar essa música para todo um conjunto de canções. E foi precisamente com o músico Jeff Lynne, que entretanto entrou para os Move, e o baterista Bev Bevan, que os três começaram a desenvolver os Electric Light Orchestra, ainda enquanto os Move continuavam a editar música. O primeiro disco é então de 1971, conta com Roy Wood e Jeff Lynne na produção, e de facto o core da banda, Roy Wood, Jeff Lynne e Bev Bevan, são os principais compositores das músicas que podemos encontrar neste disco de estreia. Vamos escutar um tema que fez história nas tabelas do Reino Unido, 10538 Overture, é o tema que abre, aliás, o álbum de Electric Light Orchestra de 1971, foi single em 1972 e está hoje na Floresta Encantada, um momento mais orquestral, barroco e muito psicadélico por conta dos Electric Light Orchestra em início de carreira. Did you see a brave Foram duas músicas de Electric Light Orchestra na Floresta Encantada. Primeiro, 10538 Overture, o tema que abre o álbum homónimo e o primeiro de Electric Light Orchestra em 1971. E depois estivemos com a Queen of the Hours. Esta música que acabámos de escutar foi, aliás, o primeiro tema lançado por Electric Light Orchestra, na altura ainda liderada por Roy Wood, que viria a fazer parte dos Rolling Stones. Esta faixa saiu numa coletânea da editora Harvest, da Harvest Bag, que reunia na época vários músicos, vários artistas da etiqueta, e lá colocaram então os Electric Light Orchestra, Queen of the Hours. E já que falávamos aqui dos Rolling Stones, por que não incluir os Rolling Stones na Floresta Encantada desta semana, se calhar com o seu momento mais psicadélico e mais barroco? Esta chama-se In Another Land. São os Rolling Stones em 1967, no registro Their Satanic Majesty's Request, seguramente o álbum mais psicadélico em toda a discografia dos Rolling Stones, para ouvir agora na Floresta Encantada. Where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood at your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood at your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. And I thank you. Dose dupla para os Rolling Stones na Floresta Encantada, primeiro com a faixa In Another Land e, entretanto, com o tema Citadel, dois temas que podemos encontrar no registro Their Satanic Majesty's Request de 1967, um álbum que simbolizou um grande momento de experimentação por parte da banda. Os vários músicos experimentaram com imensos instrumentos no estúdio, aliás, foram para o estúdio gravar sem qualquer material previamente composto, e depois traduziu-se num álbum muito solto, muito alimentado a drogas psicadélicas, e ainda numa altura em que a banda era liderada em termos criativos por Brian Jones, que infelizmente nos deixou cedo demais. Vamos continuar neste ambiente ainda muito próximo de uma ideia de pop barroca, em que vai buscar muita influência à música sinfónica, à música clássica, e seguimos com Van Dyke Parks, norte-americano, natural do Mississippi, ele que é muito conhecido, por exemplo, pelas letras que escreveu para Brian Wilson, para o álbum Smile dos Beach Boys, o sucessor de Pet Sounds, e um dos grandes álbuns mais... sucessor de Pet Sounds, e um álbum que ficou na gaveta durante muitos anos e que ao longo das décadas se transformou num verdadeiro mito do rock. Van Dyke Parks, que em 1967 tem um álbum fundamental, Song Cycle, onde vai buscar muitas ideias às tradições musicais da América do Norte, reunindo num só disco influências de géneros como ragtime, bluegrass e também momentos em que associa a pop dos anos 60, a pop da época, com uma ideia de música clássica. E o resultado, onde isto fica melhor resumido, é no tema que vamos escutar agora. Chama-se By the People, um tema de Van Dyke Parks, editado então em 1967 no álbum Song Cycle, e passa agora na Floresta Encantada. Bull rushes the turn. an old love, American Express. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com Van Dyke Parks, o tema By the People, em 1967, no registro Song Cycle. Entretanto, estivemos com os Pink Floyd, uma música gravada em 1972 e que iria surgir no álbum de 1973, The Dark Side of the Moon, chama-se The Travel Sequence. Aliás, esta seria a segunda faixa do álbum Dark Side of the Moon. Foi muitas vezes tocada ao vivo quando os Pink Floyd apresentaram Dark Side of the Moon, pelo menos um ano antes de ele ser editado. Era algo frequente nos concertos de Pink Floyd ir ver o disco seguinte sem ainda ninguém o conhecer, e esta música fazia parte então desse conjunto de canções para um álbum conceptual, um concerto sem paragens, e The Travel Sequence estava então logo na segunda posição do concerto, uma música que foi depois substituída por On the Run, que tem o mesmo conceito, On the Run, mas é uma música completamente diferente, essa à base de sintetizadores. Esta tocada com os instrumentos clássicos dos Pink Floyd, guitarra, sintetizadores, teclados e bateria e baixo, uma música bem funk, mas que, por razões óbvias, agora olhando em retrospectiva, ficou então de fora de Dark Side of the Moon. E este tema, gravado em estúdio, podemos encontrar nas mais recentes edições, nas mais recentes caixas dedicadas então a esse álbum emblemático de Pink Floyd. Um disco que teve como engenheiro de som Alan Parsons, ele que desde muito cedo esteve envolvido com os estúdios da Abbey Road, foi por exemplo engenheiro de som nos álbuns dos Beatles Abbey Road e Let It Be. Lançou-se depois a solo em 1976 com o disco Tales of Mystery and Imagination, um álbum conceptual sobre Edgar Allan Poe. E vamos precisamente a esse disco de Alan Parsons, o engenheiro de som que ajudou os Pink Floyd a conceberem The Dark Side of the Moon, de Alan Parsons Project, em 1976. Fica para ouvir A Dream Within a Dream, e vamos colar com o tema The Raven, as duas músicas que surgem juntas então no registro de 76, Tales of Mystery and Imagination. Este é Alan Parsons. Últimos minutos na Floresta Encantada com The Alan Parsons Project em 1976, primeiro com A Dream Within a Dream, que colamos com The Raven, são as duas faixas que abrem Tales of Mystery and Imagination, disco de 1976 e que marcou a estreia de Alan Parsons, engenheiro de som na Abbey Road, mas que depois se lançou com esta banda The Alan Parsons Project, uma carreira muito longa, muito premiada e que está hoje então também em destaque na Floresta Encantada. E para o final, mais uma de Alan Parsons, de Alan Parsons Project. Seguimos agora para o segundo álbum da carreira, editado em junho de 1977, iRobot, e fica precisamente o tema título deste registro, iRobot, para ouvir na Floresta Encantada, uma faixa que mistura rock progressivo, já com uma ideia também de disco sound, se bem que era algo que ainda não existia, talvez proto-disco, aqui a acontecer neste tema de Alan Parsons, iRobot, a rodar então na Floresta Encantada, de Alan Parsons Project, em 1977. Até para a semana.